Mundo esquisito, esquisito, esquisito. Mundo esquisito. Mundo esquisito, sei. Olhei, olhei, eu vi, me assustei. Olhei, olhei, eu vi, me assustei. Realidade covarde, sem espaço pra refrão. Sigo observando enquanto escrevo essa canção. Olho pra sociedade que ignora o que acontece. Vejo um maltrapilho logo que o dia amanhece. Observo atentamente o meu semelhante. Percebo um recém-nascido sob a laje da ponte. Olho para o abastado que se acha o dono do mundo. Vejo uma farda, um cacetete e um negro mudo. Observo a rua formigando uma multidão solitária. Vejo os três poderes e uma porção de canalhas. Mundo esquisito. Esquisito, eu sei. Mundo esquisito. Esquisito. Mundo esquisito. Esquisito. Mundo esquisito. Mundo esquisito, eu sei. Olho de canto no fogão, sem botijão no barraco. Vejo uma criança borrada e um monte de trapo. Eu observo as formas da fumaça que rodeia a cidade. Vejo um presídio maldito aviltando a liberdade. Eu observo o juiz absorver o ladrão milionário. Vejo apodrecer entre paredes um pobre de salário. Olho para o interior do templo de oração. Vejo em construção, no mesmo quarteirão. Eu observo as cerimônias e maracutaias do poder. Vejo uma nação toda assistir e nada a fazer. Eu observo as cerimônias e as maracutaias do poder. Vejo uma nação toda assistir e nada a fazer. Mundo esquisito, esquisito. Mundo esquisito, eu sei. Mundo esquisito. Observo a natureza e a grandeza da vida. Vejo sangue escorrendo após uma bala perdida. Eu observo a tecnologia e a inteligência humana. Vejo o sofrimento e a indiferença do bacana. Olho pra favela sem dimensionar a pobreza. Na face do ancião eu vejo a mais profunda tristeza. Eu observo a minha quebra, que lugar esquisito. Vejo no reduto dos ricos mais um prédio bonito. Nesse exato momento eu observo a juventude. Vejo o futuro trazendo muita inquietude. No meu barraco eu observo a terra que chora. Vejo um cínico na América que ignora. Eu observo a eternidade de um minuto na prisão. Vejo um burocrata de gravata e sem coração. Olho para o mundo procurando um bom lugar. Vejo um sonhador observando o tempo caminhar. Eu observo o futuro rumar sem direção. Vejo o homem se perder na própria revolução. Eu observei as mudanças durante essa semana. Vi um ser estranho por trás da carne humana. Olhei olho no olho e uma boca sorriu pra mim. Pressenti um amigo planejando o meu fim. Eu observei a atitude dentro do hip hop. E um monte de egoísta forçando o próprio ibope. Mundo esquisito. Mundo esquisito. Mundo esquisito, eu sei. Mundo esquisito. Eu testei alguns conhecimentos e me decepcionei. Tem muito orgulhoso precisando de mim, eu sei. Algo me diz que nem tudo é ruim. Não espere por mim. O mundo é esquisito, mas não vai acabar. Tudo pode melhorar. Tudo pode melhorar. Esquisito. Não espere por mim. Algo me diz que nem tudo é ruim. Mundo esquisito. Afraid.